de cores, com os santos vem do céu. Vem amando os pecadores, morte atroz na cruz sofreu. Aleluia, Cristo volta, Ele reina, pois venceu. Todo olho há de vê-lo triunfante aqui descer. Mesmo quem no falso zelo cruelmente o fez sofrer, seus algozes consternados, sua glória hão de ver. Vem gloriosa no momento a esperada redenção. Cessa todo sofrimento, queixas, mágoas longe vão. Aleluia, principia a total renovação.